com Flávio Breiner. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou João Pedro Rodrigues, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual é o assunto do tema de hoje? Olá, João Pedro, olá a todos os ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa veiculado pela rádio Paulo Freire, 820 AM, do Sistema de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, João, nós temos o prazer e a honra de receber a pró-reitora de pós-graduação em pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, a professora Madalena Pessoa Guerra. Ela já tem formação em veterinária, fez pós-doutorado na Austrália e está hoje na administração da Universidade Federal de Pernambuco. E nós vamos conversar um pouco sobre as dificuldades que nós estamos vivendo, sobretudo na área de avaliação das nossas pós-graduações. Professora Madalena Guerra, seja muito bem-vinda ao nosso modesto programa. Lhe agradeço imensamente a sua disponibilidade e gentileza. Se der uma palavrinha para os nossos ouvintes, inicial, eu lhe agradeço. Bom dia, professor Flávio. Bom dia, João Pedro. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a pós-graduação. E eu estou à frente da pós-graduação desde 2013, né? E terminando a minha gestão agora em maio de 2024, né? Então, entre esse período também, eu fui avaliadora da CAPES antes de assumir a pós-graduação aqui da Rural de Pernambuco. E é um prazer imenso a todas e a todos os ouvintes estar aqui nesse momento para conversar um pouco sobre a pós-graduação. Professora Madalena, eu estou participando de uma comissão junto com a senhora sobre a autoavaliação das pós-graduações e haverá toda uma reunião nacional que vai tentar oferecer critérios para a CAPES, inclusive, para critérios de autoavaliação das instituições de ensino superior. A Universidade Federal Rural de Pernambuco já desenvolveu esses critérios, pelo menos em três segmentos, tanto nos técnico-administrativos, quanto nos alunos, quanto nos professores, um procedimento altamente qualificado e que dá indicações cartográficas muito interessantes para os encaminhamentos posteriores, tanto administrativos quanto pedagógicos. No entanto, veja, professora, nós, nos sistemas nacionais de educação, sobretudo as universidades, a partir, sobretudo, das políticas internacionais de ranqueamento, nós estamos submetidos a padrões internacionais que nem sempre são aqueles que correspondem a critérios comparativos de educação. O sistema PISA, por exemplo, que faz com que a gente perca um pouco da nossa soberania avaliativa. Esse procedimento de autoavaliação é um pouco uma resposta que nós poderíamos dar a essa ausência um pouco de soberania avaliativa de nossas pós-graduações? É uma pergunta muito importante, professor Flávio. Eu vou falar um pouco sobre esse processo de autoavaliação que teve início em 2018, em junho de 2018, na CAPES. Naquela ocasião, a professora Sônia Bal era a diretora de avaliação da CAPES, e ela criou um grupo de trabalho para que se estudasse as formas de promover a consolidação dos nossos programas de pós-graduação e passando inicialmente pela autoavaliação. Nós sabemos que nós crescemos, amadurecemos, consolidamos nossos programas a partir do momento que nós conhecemos esses programas, né? Então, quem ficou à frente desse GT foi o professor Robert Verheyen, né, que foi pro-reitor de pós-graduação da Federal da Bahia e foi também coordenador da área de área lá na CAPES, né? O professor Bob ficou à frente. E somente em setembro de 2019 foi concluído esse trabalho com a publicação de uma portaria pela CAPES. E aí a CAPES fez reuniões em várias regiões do país, né? Inclusive aqui, a reunião foi na Federal de Pernambuco, e para poder passar essas informações, em que as universidades têm que ter um processo institucional de autoavaliação. Qual é o objetivo disso? É exatamente nós consolidar nossos indicadores em todos os aspectos, né, avaliados pelos discentes, docentes e técnicos administrativos, em todos os aspectos, desde a relação de disciplinas, de relacionamento professor-aluno, orientador-aluno, coordenador, atendimento, como também a parte de publicação e de internacionalização. Porque a gente, para poder avançar na internacionalização, nós temos vários aspectos, né? Como o senhor falou. Mas, para que nós possamos identificar quais aspectos nós precisamos melhorar, é importante que a gente faça uma autoavaliação. E não somente aquela autoavaliação do programa de pós-graduação. Cada um, ele tem nas suas atividades uma necessidade de fazer a sua autoavaliação para consolidar e melhorar alguns aspectos que ainda precisam. No caso da instituição, ela precisa ver a sua pós-graduação como um todo e, então, avaliar quais são os pontos mais frágeis que precisa ter um olhar diferenciado da instituição. Aqui na universidade, assim que houve essa reunião em setembro de 2019, eu criei uma comissão para tratar da autoavaliação e nós começamos, não tinha nada no país, mas nós começamos, inclusive, com um pequeno modelo da Federal da Paraíba, né, com um questionário. Nós, nessa comissão, que era composta por docentes, dos programas de pós-graduação, tinham coordenadores também, não só qualificados como docentes, mas coordenadores com experiência na pós-graduação. Tínhamos uma professora visitante que tinha sido avaliadora da CAPES, a professora Beatriz, ela fez um excelente trabalho conosco, e nós adaptamos ao nosso modelo de administrar a pós-graduação. Lançamos em final de janeiro, início de fevereiro de 2020, né, antes da pandemia, esses formulários com 3 segmentos. E aí, foi uma grande revolução, né, porque na pandemia nós demos um prazo para tratar presencial e a gente não esperava que chegasse a ter o lockdown, aquela parada de todas as atividades na universidade. Então, nós continuamos com as avaliações e finalizamos, foi quando começamos a fazer as reuniões não mais presenciais, mas virtuais, né? Só para contextualizar, na Universidade Rural de Pernambuco, na ocasião nós tínhamos 42 programas de pós-graduação, e hoje nós temos 41, né? Na realidade, nós não diminuímos, nós crescemos, porque 5 programas, eles foram transferidos para a Universidade Federal do Agreste, Pernambuco, que era uma unidade acadêmica da Rural, e emancipou e foi criada a UFAP, que é a Universidade Federal do Agreste, Pernambuco. Então, somente no final de 2023, que nós tivemos autorização de transferir esses programas para a UFAP, porque estávamos no processo de avaliação quadrenal da CAPES, depois tivemos a solicitação através de APCN para solicitação de criação de um doutorado lá também, conseguimos, né, a Rural de Pernambuco, antiga unidade da Rural e agora a UFAP, ela tem 5 cursos de mestrado e 1 de doutorado, né, e com isso nós reduzimos para 37 programas, mas ao mesmo tempo, no ano passado, nós aprovamos, a palavra é certa, junto à CAPES, 4 programas de pós-graduação novos aqui na Rural. Então, nós temos agora 41 programas de pós-graduação sendo constituídos em 60 cursos em mestrados acadêmicos, mestrados profissionais, doutorados acadêmicos e doutorados profissionais, um doutorado profissional. Esse processo ele foi finalizado da primeira consulta à comunidade, nós finalizamos, tivemos um grande trabalho dessa comissão e elaboramos um relatório. Como eu falei antes, nós não tínhamos um modelo, nós elaboramos um relatório, divulgamos esse relatório. Como é que nós fazemos isso? Nós captamos as respostas dos programas e nós também separamos individualmente por programas e encaminhamos para cada programa os seus dados de docentes e discentes, mas não encaminhamos de técnico administrativo, porque só temos um técnico em cada programa. Então, para não criar um conflito entre servidor e entre coordenador, nós não encaminhamos os dados, mas nós publicamos na avaliação geral da universidade. Então, nosso relatório, ele constitui de atividades que são respondidas, mais ou menos as mesmas atividades respondidas pelos discentes, pelos docentes e pelos técnicos administrativos. E fazemos gráficos, mostramos como está cada um dos pontos que são avaliados, que são inúmeros. No final, nós fazemos uma avaliação, temos perguntas abertas, né, com relação ao principal motivo de evasão da pós-graduação, coincidiu também com a pandemia, então muitas pessoas muito aflitas, né, com esse processo. Publicamos, fizemos reuniões online, e nessas reuniões nós mostramos à comunidade como o processo tinha sido realizado e os resultados obtidos, né? Então, a gente faz tudo isso de forma transparente, mostrando à comunidade o retorno que é feito. Nós já fizemos 3 processos, né? Por exemplo, nós publicamos em 2020 as atividades de 2019, nós publicamos em 2021, 2022, por conta da pandemia, tivemos um atraso aí nesse relatório, 2022 com relação às atividades de 2020 e 2023 com relação às atividades de 2021. Estamos finalizando, que era para ter finalizado também, encaminhado para publicação em 2023, as atividades de 2022, mas estamos no processo já de finalização do relatório para depois iniciar o processo de autoavaliação das atividades de 2023. Então, é muito importante. O que é que nós fizemos para finalizar essa contextualização? É que após cada relatório, após cada resultado, nós avaliamos institucionalmente como a universidade pode intervir, né, a pró-reitoria, né, junto com a reitoria, pode intervir para melhorar aqueles pontos que foram considerados mais frágeis. E o que é que a gente tem observado na evolução? Os relatórios subsequentes, eles mostram os resultados anteriores e os resultados atuais, para que o leitor possa ter um acompanhamento da evolução. Então, a gente já observa que a maioria dos nossos itens de avaliação, eles tiveram melhoria nos critérios de avaliação, não só do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista de estrutura do próprio programa de pós-graduação. Porque a gente tem o dado geral, mas em alguns momentos a gente tem que ter o olhar diferenciado. Porque, por exemplo, um programa que tem nota 6, no caso, nós temos 4 programas nota 6, ele tem uma estrutura mais consolidada. Os programas mais novos, eles precisam de um olhar diferenciado. Quando a gente avalia o contexto total, né, desse processo, a gente pode ter uma nota média, né, que vai ser um pouco menor do que se compararmos com o programa 6, mas um pouco maior do que comparado com aquela que foi obtida com o programa 3. Por isso que a gente divulga esses dados, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um olhar diferenciado. O que fez aquela nota, aquele item ter uma nota média e não ter uma nota mais alta? A gente vai ver qual programa que está puxando essa média para baixo e é esse programa que necessita de um olhar diferenciado para consolidar e corrigir alguma falha que esteja acontecendo. É um processo extremamente importante para consolidar os programas, consequentemente, a pós-graduação da universidade, e com isso a gente melhora o processo de pós-graduação, Sistema Nacional de Pós-Graduação. E aí a gente está caminhando com o intuito de atingir indicadores internacionais cada vez maiores, mostrando o quanto a pós-graduação brasileira ela cresceu e ela tem se consolidado nesse. Ok, muito obrigado, professora. João, você quer fazer uma pergunta? A pergunta que eu quero fazer, professora, é se a gente quiser nos aprofundar mais sobre esse assunto, que tipo de material a gente pode consultar? Existe algum material que a gente pode chegar para conseguir ler e aprender um pouco mais? Sim, como eu falei para vocês, nós temos 3 relatórios publicados na página da Pró-Reitoria. Isso é divulgado também, que é em PDF divulgado para os programas. E para que esses possam repassar para os seus discentes e docentes, mas também mostrando que na página da Pró-Reitoria eles estão disponíveis. Estamos finalizando o 4º processo. E aí, esse 4º é que vai ser interessante, como eu falei, a gente faz uma retrospectiva. Para cada item de avaliação, a gente coloca resposta 2019, resposta 2020, resposta 2021 e 2023, por quê? E 22, porque a gente quer ver quanto a gente evoluiu, mas está disponível na página da PRPG, que é www.prpg.frpe.br. qualquer pessoa tem acesso, mas qualquer dificuldade pode nos procurar. Então, veja, a pergunta que eu quero fazer é, além dos sistemas institucionais de autoavaliação, nós dispomos, como instituição universitária, de mecanismos de avaliação externa, quer dizer que não serão somente aqueles determinados pelo PISA, mas que a sociedade pudesse avaliar a importância que uma universidade tem, tanto na inovação, quanto na empregabilidade, quanto na produtividade, quanto na produção do conhecimento, que não seja somente esses mecanismos internacionais de avaliação e nem somente os mecanismos auto-instituídos de avaliação. Como é que nós podemos medir isso? Para a sociedade, ela pode avaliar um programa de pós-graduação pela nota que a CAPES, ela, após a avaliação desses programas, ela concede uma nota, né? No caso de uma criação de um programa novo, atualmente a CAPES concede um conceito, que é A, e após a primeira avaliação, ele é considerado, ele pode receber uma nota 3, no caso de um programa novo de mestrado, ou 4, né? Mostrando que ele já tem um nível de consolidação maior do que aquele que está iniciando. No caso de programas que tem, inclui o doutorado, o curso de doutorado, essa avaliação ele inicia com A e depois ele tem uma avaliação para, ele pode receber pelo menos a nota 4 ou 5. Então, a CAPES ela tem um sistema de notas em que variam, né, de 3 a 7, sendo de 3 a 5, aqueles programas que têm, de acordo com a consolidação, tem uma abrangência de ação mais nacional. O SIC é considerado um programa de excelência nacional e 6 e 7 aqueles que têm uma abrangência internacional, com publicação em conjunto com pesquisadores, ações de formação de alunos em conjunto, alunos que vão para a pós-graduação, docentes externos que participam do programa, ministrando aula, pesquisando. Então, para o público em geral, a nota do programa, ela reflete aquela avaliação da CAPES em que são vamos dizer, concedidas notas, ou vamos dizer assim, avaliados todos os itens e no final concedida uma nota para aquele programa. Essa, só para fazer uma contextualização, se um aluno, ele faz a seu curriculado, preenche o seu curriculado com suas atividades e coloca onde ele cursa aquele mestrado, o doutorado, imediatamente é mostrada a nota que esse programa tem na avaliação da CAPES. E mesmo depois que esse aluno, no caso, o egresso, durante a vida toda dele, essa nota vai permanecer no seu curriculado e até mudar de acordo com a consolidação do programa. Se eu fiz um mestrado, um doutorado, um programa que era 4, 5, ele evoluiu para 6, no meu currículo vai aparecer aquela nota 6. Então, isso mostra a importância de toda a sociedade, toda a comunidade acadêmica contribuir, não só enquanto aluno da pós-graduação, mas também ao sair da pós-graduação, quanto a vida dele, a sua formação impactou na sua vida profissional. Isso é realmente um reflexo muito importante que é visto pela CAPES, dos egressos, para que a gente possa avaliar a eficiência de uma pós-graduação. Não só durante, como eu falei, a capacitação do aluno, mas também após, o quanto ele interferiu e que ele evoluiu profissionalmente na sua carreira, né? Então, é assim que a gente obtém, para o público aparece uma nota. Mas podemos ter também outras formas de se comunicar com a sociedade, através de oferecer também atividades. Hoje tem sido muito importante, professor Flávio, a extensão tem sido incorporada à pós-graduação. Então, que essa comunicação com a sociedade, ela aconteça não só durante a permanência do aluno, mas depois que ele sai, e também aquelas pessoas que nunca fizeram parte daquela comunidade, elas podem se beneficiar de ações que são administradas pela universidade. É um processo muito muito novo, okay, do ponto de vista de institucional, a extensão. É uma última perguntinha, que o nosso tempo já está terminando. A senhora poderia dizer alguma coisa a respeito do encontro que haverá aqui em setembro com esse seminário a respeito da autoavaliação institucional das pós-graduações, que ocorrerá na Universidade Federal Rural de Pernambuco? Uma palavrinha para fazer um anúncio. E uma publicidade também. Nós observamos, enquanto no Fórum de Pró-Reitores, que eu participo, nós observamos que existe uma divergência ainda de ponto de vista institucional, não só entre instituições federais, mas entre segmentos diferentes, instituições estaduais ou comunitárias, particulares, ou mesmo também entre regiões. Então, a nossa ideia foi trazer um diálogo, né, onde vão estar participando diretores da CAPES. Estive a semana passada na CAPES, já conversei com o professor Paulo Santos, ele disse que se estiver à frente ainda da diretoria da DAVE, ele seria um prazer participar. O Fórum de Pró-Reitores vai estar presente, e outras pessoas mais que vão estar pró-reitores, que participam de instituições de várias regiões e de segmentos. O importante é esse processo, que é tão importante para a pós-graduação, ele se consolidar de uma forma mais homogênea entre os segmentos e entre as diferentes regiões do país. Acho que seria muito importante e esperamos ter um público bastante grande e interessado nesse processo. Professora Maria Madalena Pessoa Guerra, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, muito obrigado por sua participação, pela gentileza e pelos esclarecimentos que a senhora deu para os nossos ouvintes dessa mais uma edição da Conversa com Flávio Brainer, um programa veiculado pela Rádio Paulo Freire, 820 AM. Muito obrigado, professora, pela sua gentileza e pela disponibilidade. João? Bom, na próxima semana tem mais conversa com o Flávio Brainer. Obrigado, professor. Obrigado, professora Madalena. E obrigado a você, ouvinte. A produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da UFPE, Flávio Brainer, junto com os estudantes de jornalismo da UFPE, eu, João Pedro Rodrigues e Isabel Baé, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Paula Reis, na edição Ícaro Ricarte, de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau, tchau e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.